exércitos para enfrentar. Sinto em mim a força aumentar nesta nova aventura. Tudo ou nada, o que virá, e ao meu lado quem lutará. A batalha vai ser dura. Sempre resistir, tentar não cair, lado a lado novas forças conquistar. Neste multiverso, o meu universo é o mais forte, vou poder voar. Universo a defender, neste torneio do poder, eu vou lutar, talvez quebrar, mas sei que não vou desistir. O meu futuro conquistarei, vai ser mais fácil do que eu pensei. Basta querer, eu vou vencer, e o impossível conseguir. Porque isto é Dragon Ball Super, e até o Zeno vou surpreender. Já jogámos este jogo muitas vezes. Cada um de nós já ganhou 101 vezes. Vamos fazer outra coisa. Parece-me bem. Há outras hipóteses? Sinceramente, não sei bem. Vamos a isso, Zen Hawk! O torneio de artes marciais entre todos os universos. Está um dia fabuloso! Eu vou ficar só com a alface. Está bem. Bom dia, senhor. Não me quer comprar mais uns legumes? Ah, com certeza, os legumes que me traz vendem-se muito bem. Eu compro-lhe todos os que me trouxer. Obrigado, muito obrigado, senhor. Eu já volto com outra carrada. Fico à sua espera. Até breve. Uau, ele pagou-me bem os legumes que lhe deixei. Son Goku, vai ver se ganhas algum dinheiro. Pronto, e a Kika já não me vai chatear durante uns tempos e eu posso concentrar-me apenas no meu treino. Hã? Há algum problema? Desculpe lá, mas é que a minha carrinha está atolada. Será que o senhor me pode dar uma ajuda, por favor? Claro que sim. Eu dou-lhe uma mãozinha. Já está. Obrigadíssimo. Não tem de quê. Oh, eu agradeço-lhe mesmo muito pela sua ajuda. Levanta-te! Não te mexas! O que é que ele tem, hein? Uma carrinha fantástica! Era o vinha-ia da Corporação Cápsula. Parece-me muito bem. Não é pessoal, é só assim que as coisas funcionam. É só assim que as coisas funcionam. Ei, não te mexas, ouviste? É mesmo, palerninha. Nós vamos ficar com a tua carrinha. Isso não me parece nada bem. A Bulma arranjou-me esta carrinha há pouco tempo. Passa-me a chave, vá! Não, nem pensar. Não passa, idiota! Oi? Aqui atrás! Onde é que está a graça? Tomem-na lá! Eu só o fiz perder os sentidos. Que raio! Ah! Não andem para aí a saltar. Arranjem um trabalhinho decente. Se calhar não devia ter feito este comentário. Afinal, quem sou eu para falar? Ai, bolas! Parece que estou a ficar um bocadinho enferrujado. Eu agora percebo como é que o Krillin se sente. Desculpa, Son Goku, mas eu agora estou bastante ocupado. Eu treino contigo noutra altura, ok? O Krillin é mesmo um desmancha-prazeres. Ah, é bom. Ora, sendo assim, só me resta uma opção. Quem será que está a ligar? Estou assim? É para mim? Uau! Consegui ligação! Já passou algum tempo desde a última vez. Whis, posso ir treinar contigo? Mas é claro que podes! Diz-me, que presente nos vais trazer desta vez, Son Goku? Pode ser Daifuku? Mas ainda há pouco tempo tu nos trouxeste Daifuku! A sério? Eu já vos levei? Vou levar Daifuku com feijões. Ai, Daifuku com feijões! Eu nunca tive o prazer de provar essa delícia! Sim. É mais rara que o Daifuku normal. É uma iguaria que só se encontra em casas muito gourmet. Eu estou ansioso para provar isso! Então, encontramos-nos em casa da Bulma daqui a uma hora? Combinado, coisa mais linda! Cheguei! Bem-vindo, Son Goku! Olá! O que é? Ai, eu sabia! Hã? Vais treinar outra vez? Sim, Son Goten. Eu hoje vou treinar com o Whis. Também posso ir treinar? Claro que podes! Hã? Nem pensar, tens trabalhos de casa para fazer! Mas eu quero ir treinar para ficar muito forte como o papá! Então e se te magoares, Son Goten? Já não há vilões, por isso não há necessidade de aprender a lutar! Fazes melhor em treinar a cabeça e não o corpo! Olha só para o teu pai, o treino o ajuda a ganhar um zeni que seja! Já o Son Goku, por outro lado, ainda vai demorar. Vamos aproveitar para sair. Isso aconteceu porque eu estava sempre a insistir para ele estudar em vez de treinar. Portanto, Son Goten vai ficar em casa para estudar. Entendido? Son Goku! Que belo Daifuku com feijões. Muito obrigado, senhor. Sempre às ordens. E pode embrulhar estes, por favor? Isso não é suficientemente bom, pai. Se são para oferecer ao Bills, devias levar uma caixinha. Mas nós já temos uma relação muito próxima. Mas é por uma questão de cortesia. Por favor, levamos esta caixa de 20 unidades. É para oferecer. Com certeza. Uau! Tu percebes mesmo disto, Son Goten. Bem-vindo, Sr. Son Goku. Olá. O Vegeta está por cá? Eu vou já chamá-lo. Olá, Son Goku. Sempre vieste? Sim, olá. Como estás, Bulma? Olá, Bulma. A Kika ligou-me a avisar que tu vinhas. Hã? Son Goku, tu podes ir se quiseres, mas a Kika disse-me para ficar aqui com o Son Goten. Não me digas. Tu vieste ver como é que eu estava? Mas isso não parece teu? Ver como estás? O que é que se passa, Bulma? Comeste muito, foi? Desculpa, mas tu não vieste aqui para ver como é que eu estava? Eu não disse que estava à espera de outro filho. Já não falta muito para nascer. Está quase. Que bom, Trunks. Já sabes se é menino ou menina? Não sei nada. A minha mãe diz que é surpresa, só sabe quando nascer. O que é que tu preferes? É indiferente. A data prevista para o parto já passou, por isso já se deve saber o que é. Este bebê gosta de fazer as coisas ao seu próprio ritmo, não é? Atenção! Nós estamos preparados para dar todo o apoio necessário, por isso ele pode nascer a qualquer altura. Obrigada. Ouve, Puma. Sabes uma coisa? Podes ficar com isto. Oh, que simpático! Olha que isso é mesmo atencioso da tua parte. Pai, não lhe podes dar isso. É um presente para o Whiz. Se não lhe ofereceres um presente, não vais poder treinar com ele. É verdade. Son Goku, vais voltar a treinar. Tu gostas mesmo disto, não é? Pronto, não te preocupes com isso. Eu já estou feliz por teres passado por cá. Desculpa, Bulma. Tu também estás a pensar em ir treinar com o Whiz? Sim, estou. Ouve, Son Goten. Se queres treinar, então treina comigo. Aqueles tipos não conseguem acompanhar o meu ritmo. É uma seca. Nós não teríamos qualquer hipótese. Como eu não sei quando é que o bebê vai nascer, eu não me posso afastar muito. Por favor, Son Goten. Está bem. Eu treino contigo. Vamos, vamos lá então. Parece que os miúdos vão ficar a treinar aqui, Bulma. Fica descansado que eu ligo à Kika a avisar. Obrigado. Olha lá, tu não vieste convidar o Vegeta para ir treinar contigo e com o Whiz? Oh, uau, isso é verdade. Olá, Vegeta. Que cachalote. Diz-me o que é que queres. Eu vou treinar outra vez no planeta do Bills. Vá, vem comigo, Vegeta. Mas nem penso ir contigo. Desta vez vou passar. Hã? Mas vais passar porquê? Perguntas porquê, pá? Tu não viste a Bulma? Ela está quase a ter um bebê. Eu não posso sair daqui. E depois, não és tu que vais ter o bebê, pois não, Vegeta? Mas és parvo o quê, pá? Se eu for treinar agora, ela nunca me irá perdoar. Achas que sim? Bem, eu estava morto quando o Son Goten nasceu, por isso... Epá, mas tu bateste com a cabeça ou quê? Seja como for, neste momento eu não posso sair daqui. Ai, desmancha prazeres. Fecha a matraca. Olá, queriduchos, como é que estão? Olá, boa tarde, Whiz. Parece que já estamos todos aqui, já podemos ir andando. Whiz, o Vegeta diz que desta vez não pode treinar connosco. Oh, não pode? Então, mas aconteceu alguma coisa? É exatamente, pá. Eu estou quase a ter um bebê. Oh, estás grávida? Como é que conseguiste? Não sou eu, pá. É Bulma. Ah, muito bem, dou-te os meus parabéns, Vegeta. Por isso é que eu não vou. Mas qual é que é o problema? É a Bulma que vai ter o bebê, não és tu? Ouviste? Se eu não estiver ao lado dela? Hã? Eu compreendo, Vegeta. Se queres ficar ao lado da tua mulher, tudo bem. Vamos andando nós, Son Goku fofo. Vamos. Depois não te queixes se eu ficar mais forte do que tu, Vegeta. Estás a ouvir? Veremos. Pronto, eu vou andando. Espera aí, sempre conseguiste arranjar o tal doce, o Daifuku com feijões, Son Goku? Sim, sim, arranjei sim. Estão aqui neste saco. Isso é uma delícia. Ai, boa, boa. Então vá, vamos embora. Sim. Olá, Bills. Está tudo bem? Já chegaste. Trouxeste aquilo, não trouxeste? Sim, sim. Claro que trouxe. Têm bom aspecto. Oh, têm, não têm? Vou provar um. Ah, que bom, que bom! Ai, é assim tão bom, também vou dar uma dentadinha. Tu tinhas razão, isto é delicioso! A quem o dizes? Como é que te magoaste? Este arranhão! Como eu não tenho lutado contra ninguém muito forte, estou a ficar um bocadinho enferrujado. Por isso é que vim até aqui, para treinar mais um bocado. Se te quiseres tornar num deus da destruição, tens de treinar muito para te manteres em forma. Com que então treinar muito? É verdade, sim. Como é que está aquela questão do torneio de artes marciais entre todos os universos de que o Zenito falou? Zenito? Mas que intimidade é essa? Sim, o Zenito. Ele chama-se Zen-O. Ah, tudo bem, isso são detalhes, pormenores. Seja como for, podes ir esquecendo esse torneio. Hã? Mas parece ser tão divertido. Nesse torneio vai decidir-se quem é o mais forte de todos os universos. Olha, eu posso ir ter diretamente com o Zenito se carregar neste botão. Idiota! Afasta-te do Zen-O! Digo-te isto para o teu próprio bem! Ei, espera lá! Eu vou só lhe pedir para organizar um torneio. Eu também não te aconselho a fazeres isso. É impossível saber aquilo que te pode acontecer, hein? Acham que pode aparecer um adversário terrivelmente assustador? Errado! O próprio Zen-O é o elemento assustador. Isso não é verdade. Não abuses da sorte. É verdade que o Zen-O é um ser inocente e nobre, mas é precisamente essa sua inocência que o torna assustador. Tu não te esqueças que o poder dele permite-lhe destruir um universo inteiro num instante. Eu sei disso. Eu já o vi com os meus próprios olhos. Vai correr tudo bem. Se eu carregar deste lado, o Zenith vem até aqui. Se eu carregar deste, vou eu a ele. Qual é que eu vou escolher? Ouve bem, não carregues nesse botão por motivo algum. Hã? Talvez tenha sido demasiado leviano contigo. A tua ingenuidade pode representar uma ameaça tão grande para o nosso universo como o terror instalado pelo Zen-O. Temos de ter muito cuidado. Enganei-vos. Bolas, ele foi mesmo para lá. Ele enganou-nos muito bem desta vez. Oh, és tu. Voltaste, Goku. Em que é que eu te posso ajudar? Diz-me. Olá, está tudo bem? Olá. Bem, eu não sei com qual dos dois falei, mas não disseram que se iria realizar um torneio de artes marciais entre todos os universos? Como é que isso está? Estou há uma eternidade à espera. Ah, eu esqueci-me disso. Então, deste lado, tu és o Zenito do presente e, nesse caso, tu és o Zenito do futuro. Esqueceste-te? Sim. Eu sabia que devia ter acontecido algo do género. O que é um torneio de artes marciais? É uma coisa muito divertida. Mais do que isto? Sim, mais do que isto. Então está a pé! Hã? Partiu-se! Mas eu quero ver um torneio de artes marciais. Sim, eu quero ver um torneio de artes marciais. Ora, assim está melhor. Vamos organizar um torneio. Decidido! Vamos a isso! Oh, fantástico! Obrigado, Zenito! Vai ser brutal, brutal mesmo! Mal posso esperar! Assim que os horários sobre o torneio e o horário estiverem decididos, eu entrarei em contacto com o Deus Supremo de cada universo para vos dar conhecimento. Ora, muito bem! Sendo assim, vou regressar e continuar a treinar. Adeusinho! O que foi? A que se deve isto? É o castigo por ignorares o meu aviso. Mas não aconteceu mesmo nada. Ele aceitou logo organizar o torneio. Foi só mesmo isso que aconteceu? Sim, foi só isso. Whis, tu podes levar-me ao mundo sagrado dos deuses, por favor? Por que motivo? Porque eles disseram que iriam contactar os deuses supremos quando tivessem todos os dados sobre o torneio. Sim, eu levo-te lá, mas depois de dar uma dentadinha nestas coisinhas. Depressa, não podemos demorar muito. Ai, tu és muito impaciente, filha. Este lugar é mesmo monótono. Olá a todos! Aconteceu alguma coisa? Primeiro, sirvam-me um chá. Ah? Então, Bills, já estás mais calminho? Sim, mais ou menos. Olá a todos. Há quanto tempo? Que grande sacerdote! Olá! Olá, Son Goku. Obrigado pela visita que nos fizeste. O horário e todos os detalhes do torneio já estão definidos. Fixe! Então, como é que vai ser? Son Goku, tens de te ajoelhar! Ajoelha-te! Não tem importância. Eu vou passar a ler a mensagem que o Zenho enviou, está bem? Com o início às 157 horas em ponto do dia 3.135.500.603 do calendário real, grupo de 10 guerreiros selecionados por cada universo irão participar no Torneio do Poder. Grupos de 10, é? O Torneio do Poder. Estou super entusiasmado. E assim está marcado o Torneio do Poder, onde todos os universos estarão em competição. Alguns sentiram estar perante o início de uma nova aventura, já outros nem por isso. Mas a história de cada uma destas personagens foi colocada em movimento. Son Goku, estou tão entusiasmado com o Torneio do Poder organizado pelo Zenitsu. Vai ser brutal, mal posso esperar por esse dia. O quê? A sério? Antes do torneio, o Zenitsu do futuro quer ver toda a gente lutar? Muito bem, eu vou apresentar uma técnica de luta que vai deixá-los a todos de boca aberta. No próximo episódio de Dragon Ball Super, os deuses de cada universo em choque. O Torneio do Poder, um torneio onde a derrota significa destruição. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.